amor não me engana. Com sua brandura, se da antiga chama, mal viva amargura de uma mancha negra, de uma pedra fria, que amor não se entrega na noite vazia. E as vozes embarcam num silêncio aflito, quanto mais se apartam, mais soube o seu grito. Muita flor das águas, noite marinheira, para a minha beira, em novas cotas, junto de uma era, nascem flores vermelhas pela primavera. Assim tu souberás, irmã, que tu via dizer-me se esperas o nascer do dia. E as vozes embarcam num silêncio aflito, mais se apartam, mais soube o seu grito. Muita flor das águas, noite marinheira, vem devagarinho para a minha beira. para minha bandeira.